dá para imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. Três? R$3. Três? R$3. Vocês acreditam? R$3? R$3. Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. Três? R$3. R$3? R$3. R$3? E quantas você vendeu? Vendi três. Três? R$3. R$3? Por quanto você venderia uma carteira dela? R$3. Três? R$3. Vocês acreditam? R$3? R$3. Três? R$3. Três? R$3.